crescendo na fé. Sou o nome de Jesus. Vencendo na fé. Efésios 4. Mais forte do que nunca. Vencendo na fé. Sou o nome de Jesus. Vencendo na fé. Efésios 4. Tentaram me destruir, puxaram meu tapete, querendo me ver cair. Mas firmado aqui estou, equipe meu Senhor. Sei pra onde vou, conquisto meu Senhor. O mundo não me atrai, pois equipe eu quero é mais. Encontrei a minha paz, o mundo não volto mais. Através desse império, Deus fundou um ministério. Efésios 4 na batida pra pregar o evangelho. Pros mano, pras mina, essa é a minha sina. Falo de Jesus, Senhor da minha vida. Sempre vencendo, sempre em vitória. Não desanima, chegou a hora. Firme, forte, pronto pra lutar. Soldado de Cristo, pronto pra guerrear. Vencendo na fé, Jesus é a rocha que me mantém de pé. Vencendo na fé, sombra quem é. O nome de Jesus. Vencendo na fé, sombra quem é. Efésios 4, mais forte do que nunca. Vencendo na fé, sombra quem é. O nome de Jesus. Vencendo na fé, sombra quem é. Efésios 4, mais forte do que nunca. Aí você me diz quem é você. Quando olha no espelho, o que é que você vê? Aqui do meu quarto eu rimo pro mundo inteiro. Aqui é Jean Ribeiro, mas não sem desespero. Pai, não sobe o gás, na moral fique em paz. Eu não sei quem você é, eu não sei quem você faz. Mas quando olho espelho, o que é que você vê? Pra chegar no fim da linha, você tem que me entender. Vai precisar vencer, mas tem um jeito certo. Existem dois caminhos, mas um leva ao inferno. Tem que ter calo na mão e fé no coração. Atitude de responsa, mesmo que na contramão. Seu nome é sua herança e ninguém pode roubar. O selo da sua roupa não te faz um negro. Ah, o governo fecha os olhos, diz que a saúde é perfeita. Pneumonia no pivete, ha, isso é besteira. Toma duas de pirona, que seu caso é normal. Eu tenho 15 pacientes em estado terminal. Fiado ninguém vende, fiado ninguém consta. Fiado a sua alma, o diabo vem e compra. Depois não adianta chamar a sua mãe. Honra hoje a sua rainha, honra hoje a sua mãe. Vai ficar cheia de orgulho, tipo como melhor aluno. Na escola do gueto o ensino é sempre duro. Mas se você quer vencer, tem que ser só quem é. Malandro que é malandro, irmão, vence pela fé. Efésios 4, mais forte do que nunca. Vencendo na fé, sombra quem é. Em nome de Jesus. Vencendo na fé, sombra quem é. Efésios 4.